migué, sorrindo dos apertado. No meu estilo de boa, Paraíba arretado. Afeiçoado de tanto comer cuscuz, curando a caganeira com um punhado de mastruz. Mas pia mesmo, esse menino é bilolado. Coitado sim, é melhor que afrescaiado. Vamos que vamos, que já tá tudo arrumado. Hoje tem forró da véia na rua do outro lado. Forró do bom, no estilo pé de serra. Daqueles do poeirão e todo mundo engole terra. Uma meiota, uma buchada de bode. Uma pimenta intitulada que comigo ninguém pode. Mulher feia, nós sai dando pitu. Sabendo que sua beleza espanta até papangu. Ficando tarde, já se foi a Cinderela. E depois de meia-noite, a fera vira a Bela. Sou de migué, sou nordestino arretado. Sou paraíba invocado, sou calango do mato. Tô de migué, sou nordestino arretado. Sou paraíba invocado, sou calango do mato. Tô de migué, sou nordestino arretado. Sou paraíba invocado, sou calango do mato. Tô de migué, nordestino arretado. Paraíba invocado, calango do mato. Eu de migué, vendo uns amostrados. Caba sem futuro, se achando arrochado. Mas eu não paro montando as minhas track. Deixando as rimas suja, metendo o play no rec, moleque. Se tu acha que só você trabalha, moleque, mete a mole, porque não mete a cara. Fica ligeiro, preste atenção na manobra. Eu quero fazer meu rap, mas tu quer ganhar o Oscar. E aproveita Hollywood e nordestina. Só que não faz merda, se não é tiro de carabina. E sai do meio que eu tô calibrado. E tem os caras do sul que me deixam indignado. Menino doido no bullet no Paraíba. Isso é primo de virgulina e arranca tuas tripas. Eu vou seguindo em frente com a Santa Fé. E deixa eles falar merda que hoje eu tô de migué. Tô de migué, sou nordestino arretado. Sou paraíba invocado, sou calango do mato. Tô de migué, sou nordestino arretado. Sou paraíba invocado, sou calango do mato. Tô de migué, sou nordestino arretado. Sou paraíba invocado, sou calango do mato. Tô de migué, nordestino arretado. Paraíba invocado, calango do mato.